Puoi dormire. Mantenha. Trip 5217, desce para 4 mil pés, ajustando 0 no 5. Para 4 mil na prod bomb, 5217. É com Alfa Oscar, decolou 39, chame o controle 119.35, mantenha a restrição 2 mil pés. Alfa Oscar, 119.35, mantenha 2 mil pés. É qual foi? Salvador, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, contato radar na decolagem, restrito a 2 mil pés na saída A. 2 mil pés na subida Arba. Trip 5217, reduzir velocidade para 2109. 2105217. Autoriza a prod do NDB para o 5217, para não precisar de até pelo. Trip 5217, autorizado a prod do NDB, previsto em espera. Previsto espera. Frequência livre. O 5-8-6 pode prosseguir a descida? Negativo. É bloquear inicial o procedimento, 5-8-6? 5-8-2-6 autorizado, bloqueio inicial o procedimento NDB. Gente, após o bloqueio então vai descer para 1.077 pés. Ok. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, suba para nível de voo 280. É o Eco Alfa Oscar que está autorizado a descer para 280. Iniciando esse vídeo. Sol Salvador, bom dia do Papapapá Bravo do Maíra de Fora. Mano, Papapapá Bravo, Lima Uniforme para Aracaju. Ah, positivo, Aracaju, sobre a linha do litoral, viu bem. Afirmativo, só confirmando na encontro-se no Pátio 3. Positivo, Pátio 3 aqui por trás do avião da Rio. A intenção é decolar a partir do Pátio 3 mesmo já com proa Nordeste, prosseguir para o Corredor Forte, ou no meu pé. Positivo, a intenção é essa. Sim, estão autorizados Aracaju, no meu pé de altitude, decolagem em coordenação com a torre a partir do Pátio 3, com proa Nordeste, assim que autorizado pela torre. A torre opera em 1.18.62, o controle em 1.19.35 e aciona 02, corrigindo 0.0260 no transponder, o Bravo Lima Uniforme. Cliente acionado 0260 no transponder, torre 1186, controle 1935. Decolagem, curva esquerda, corredor forte, do pé do o Bravo Lima. Prosseguir uma sinal visual para 1.7, atrás do tráfego formado. 204. Vai bloquear e vai afetar o procedimento, ok? Certo. Então o senhor mantém 3 mil no bloqueio devido ao tráfego na decolagem. 3 minutos bloqueio. 5-2, eu não sei. Afirmativo, livre acionar no pátio 3 e para a decolagem chame a torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, bom voo. Ah, muito obrigado. Solo, Salvador, bom dia, 4299 da Azul, cópia Campinas 387. Para Campinas, no 380 da El. Da El, Leda Bridge aguardando, ok? Tem condições de bloquear e afastar? Bloqueia a entrada deslocada após afasta. O 5826 está na final do procedimento visual com campo. O objeto 5826 chama a torre 118 decimal meio. 18,6. Salvador, bom dia. Web 5826, final da 1-7. Web 5826, check trend pouso. Achar travado. Objeto 5826, autorizado pouso, pistão 17, vento 100 graus, 079. Digo que pouso 17, 5826. Firma alguma aeronave chamando solo para cópia? O azul 4299, pronto, cópia, Campinas 380. Negativo. Autorizado Campinas, nível 380, decola da pista 17 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, quando intercepta Pesulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5561 no transponder. Autorizado 380, cadê? 7 curva direita, voa da El, Leda Bridge, após via Perzulon no meio, acompanha o rato plano de voo 1935, controle 5561 no transporte. Cotejamento correto, confirmando o portão 08. Firma. 08, chama pronto, pushback, acionamento azul 4299. Caraca, caraca. Autoriza descer para 2.000 pés para o trip 5217. Mantém 3.000 pés trip 5217. Mantém. Trip 5217, mantém 3.000 pés até o rebloqueio. 3.000 pés até o rebloqueio, 5217. Acuse pronto. Paulo Salvador, China 6225, para a cópia Brasília, que você pode fazer, quem tem informação, Juliette. O Xanar 6225, bom dia, informação Juliette, confere, porém tem um pré-aprovado 320, copia ou aguarda coordenação para o 340? Aceito, 320. Decola da pista 17 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, após posição Cogibo e após posição Nitsa, e prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5564 no transponder. Cruzado Brasília, 320. Decola da pista 17 à esquerda, saída Momo, Cogibo, Nitsa. Após conforme semana, perigo 1-0. Controle 109.35 na cena de 4-2. O cotejamento correto só confirmando após Nitsa, conforme rota, prossegue para Puído e após uniforme Whisky 1-0, ok? E Formosa e direto Brasil. Afirmo, confere. Após Nitsa, Puído, Purice 10, Formosa e Brasil. Obrigado, 6225. Portão 01, chama pronto para o pushback saneamento 6225. Center. O Webjet 5826 ingressa a pátio principal, posição 05. Pátio, posição 5, 526. Webjet 5346 da Tritman 13. Confirmando quem chamou para o push? É o Tritman 5346 da 13, equipe pushback saneamento. Afirmativo, coordenem apenas com a equipe de solo. Temos um Boeing da Webjet agora ingressando no pátio principal via Taxiway Lima. E após a passagem do mesmo autorizado, o pushback na remota no 2, reporta táxi. Matinho, obrigado. Tá bom. Rebloqueio, iniciar o afastamento. Azul 4208, autorizado da colagem, pistão 17, vento 110 graus, 059. Gente, corredor forte acendendo para 1000 pés. Bravo Lima Uniforme, assim que possível, estimado para pouso e para ingresso no terminal Aracaju. Ah, possível, só um momento. Tudo Juliette, pronto? Pepe. Estado a linha, reporte pronto na cabeceira 17. Ju 4208, decolou 52, chama e controle 119.35. 1935, Ju 4208, um bom dia. O Bravo Lima Uniforme está estimando o pouso em Aracaju aos 1310. E a entrada na terminal a Aracaju aos 1240. Controle Azul 4208, muito bom dia. Está cruzando 1700 na Puca. Azul 4208, acione 5537. 5537, Azul 4208. Azul 4208, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída Puca. 370, Puca, Azul 4208. A Alfa Vitor Juliette, autorizado decolagem, cabeceira 17, vento 130 graus, 06 noite. Chamento Rio, 18.6. 18.6, grato. Oi, muito boa. Bom dia, o Trip 52 no 7, final no 7. Trip 52 no 7, acusa de trem de pouso. Bateu e travou. 2 no 7, autorizado pouso, pista 1 no 7, vento 1 no 3, 0 grau, 0 meia noite. Sente, Trip. Gente, Trip 52-5345, taxa autorizado via Lima, Mike e Quebec. Quebec chama Torre 1862, altímetro 105. Autorizado Lima, Mike e Quebec, chamará a Torre 1862, 5, 3, 4. 5, chame controle 119.35. Chamará controle 119.35, ao vivo Juliette, grato. Salvador, bom dia, o Xana 6211, autorização Galeão. 6211, Galeão autorizado, 360, Upper Tulu 10. Decola da 10, primeira corrigindo. Decola da pista 107, primeira curva à direita, Adael Leda Bridge. Controle 19935, transponder 5544. Autorizando o Galeão 360, Zulu 10, decola no centro, curva direita, saída Adael Leda Bridge. 1935 ao controle, 5544 transponder, Oceana 62 de novo. Confirmando, nível 360. 360. Gente, vamos posicionar. Condições visuais, cadê o foco? Gente, nome 6, condições visuais, cadê o foco, Alfavita Juliette. Alfavita Juliette, confirme, vai ficar 20 milhas afastado no forte? Confirmará 20 milhas afastado no forte, Alfavita Juliette. São Salvador, 35217, Lidão. 35217, Lima, remota 13. Lima para remota 35217. Autorizado a ingressar na pista 17, acusa alinhado e pronto. Pode confirmar, pessoal? 4299 Azul, no portão 8, para fluxo de estacionamento. Azul 4299 no 08, está autorizado chama táxi, só atendo a tráfego da Trip, está parqueando na remota no 13, está quase livrando a retaguarda. Autorizado, pushback, só tentar na da Trip, está parando no 13, 4299 Azul. Autorizado, comandante, Jair Bravo. Estamos com o nosso aluno, 4299, vai para o Via Lima, né? Para o no 7. Solo Salvador, 4299. Passivo, 4299. Para confirmar, que vai prosseguir via Lima para o 7. Firmativo, Lima, Mike, Quebec. Claro. Prossigo, Marco para Lima. Eu tô sem o seu plano aqui. 1155, ida dos frades, confirmando. Qual é o pro ideal? Quanto? 330, sente um minuto que eu vou criar o plano. Marca para Lima, ainda tu sabe quantas milhas? Marca para Lima, autorizado ainda tu sabe, no mil pés, decolada da 1-7, vai direto com proa norte. Controle em 1-9, decimal 35, transponder 0121. Pelo Pedro Marca Palima 03 02, Flamengo Táxi, torre 1-8, meia dúzia. Mai Papa Lima, livre sinal, chama o plantão táxi. Cinco, três, quatro, cinco, decolou ao 02, chama o controle 1-19, decimal 35. 935, obrigado, até mais. Controle trip 5345. Trip 5345, contato radar, suba para o limite voo 380, saída da Elva. Positivo, 380. Estacionamento 6225 no 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, 6225. fundamento 04, chalé 6219. 6211 no 04, número 1, para iniciar no setor. A aeronave da companhia já iniciou no 01. Ah, mantém escuta assim que eu seguir o autorizo. Salvador, bom dia, 4299 Brasil. Para a confirmação, vai ter que manter encontrada a Quebec após ingresso na pista para ver se será ou vai até novembro? Não, já pode ingressar via Quebec no pátio na pista 17. Vai ingressar então via Quebec, 4299. Azul 4299, eu cozi alinhado e pronto na pista 17. Faltam na linha 3 horas e 50? Gente, taxa autorizado pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre. 1-1-8, meia dúzia, altímetro no 0 no 5. Lima, Lima, Mike, Quebec, era pista 1-7. Lima, Mike, Quebec, pista 1-7. A 2-1-1, assim que o tráfego da companhia ele passar a retaguarda, autorizado, puxa a sonar, chama táxi. Sete. Palima, reporte pronto para táxi. Reporte pronto para táxi. Palima, autorizado táxi até a interseção da pista 17. Para o Anorte, tem condições do pátio sem interferir com o 7? Já cruzar fora do solo, confirme o vento é de 120 com 629. Ok, então, prosseguindo com o Proa Norte, informe fora do solo, 120 com 629. Mike Papa Lima. Hotel Lima Tango, na escuta. Madre de Deus, 500 pés, saindo direto para aquele setor. O acione 01143 no transponder. Controle em 1935, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango. O vento predominante no aeródromo é de 130 com 629. E para sua informação, temos o helicóptero afastando aí para o setor nordeste, confirma noroeste, setor noroeste, informe fora do solo, Hotel Lima Tango. Mike Papa Lima, sua decolagem foi...